Começa agora o Marco de Hoje, na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas, agora na Showtime. O Marco de Hoje. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, querido, tudo bem? Eu tô, e você, como é que você tá? Ok, vamos ver se atende o nosso convidado que ele pediu que fosse no primeiro bloco. Tô bem preocupado. Pera um pouquinho só, pera aí. Vamos ver o Fufunha. É o acho que o Fufunha conseguiu. Ah, tá. Bom, então, seu convidado já está na linha. Pau na maravilha. Máquina. Maravilha, ufa. Acho que o Fufunha quase me dá um coração. Um ataque. Não me dá um coração, não, me dá um ataque no coração. Gente, a gente vai começar hoje o programa com o entrevistado, né? Ele vai falar com a gente agora, daqui a pouquinho, já no primeiro bloco. Então eu vou tentar dar um briefzinho da carreira dele, tá? Da vida dele, assim. A gente vai conversar com ele, acho que tem um tempinho para bater um papo, mas de qualquer forma o nome dele é Alder Gomes. Ele nasceu em Fortaleza, mas morou muitos anos numa cidade chamada Senador Pompeu, que é cerca de 11 horas de carro da capital cearense. Eu chamaria ele de um cearense for export, né? Um cearense para exportação. Ele é especialista em artes marciais, roteirista, produtor, diretor de cinema, responsável por vários sucessos de público, como Sunland Heat, no Brasil era No Calor da Terra do Sol, que é um filme de artes marciais com elenco internacional, filmado no Ceará, o único filme estrelado pelo J.J. Perry. Para quem não está conectando o nome, ele é um dos maiores coordenadores de dublê e coreógrafos de lutas e superproduções americanas. Ele fez, por exemplo, o J.J. Perry, que protagoniza o Sunland Heat, né, fez um filme chamado Guerreiro, que é um filme sobre Mixed Martial Arts, com Nick Nolte, Alvo Duplo e Mercenários 3, com Stallone, e mega elenco, né, o John Wick 2, que é já a sequência do original, ambos estrelados pelo Keanu Reeves. Ele também trabalhou num drama sobre espiritismo, Bezerra de Menezes, deve se lembrar, foi um grande sucesso de bilheteria, com o grande Carlos Vereza, As Mães Chico Xavier, que por sinal até foi co-estrelado, né, ou seja, quem fazia o papel do Chico Xavier foi até meu professor em Cuba de direção de atores, o falecido Nelson Xavier. Comédias campeãs de bilheteria, o nosso convidado dirigiu, como Cine Hollywood e Shaolin do Sertão, também fez uma comédia recente chamada Parsas. Então, assim, é muita coisa, apesar de ele não tem nada de novato na área, mas ele também não é tão veterano assim, mas é muito crédito. Então eu queria, sei lá, parar aqui de embromar aqui e dar boas-vindas para o Alder. Tudo bem, querido? Opa, tudo jóia, prazer, boa noite aos ouvintes. Querido, muito obrigado por dar um tempinho de falar com a gente, tá bom? Tá, prazer, eu que agradeço. Querido, assim, vou começar assim, tentar começar bem pelo início, tá? Que tá. Tipo de menino era o Alder Catunda Gomes? Rapaz, eu era, a gente chama no Ceará, um menino malino, um menino danado, inquieto, e hoje o povo chama de hiperativo, né? Hiperativo. Não tinha o nome na época, né? Não tinha. Era menino malino, ou se era desobediente, era maluvido. Não tinha esse negócio de hiperativo, de não, essas palavras bonitas por jeito. Não existia nem bullying ainda, né, naquela época? Quer dizer, existia bullying, mas não existia expressão, né? Não tinha não, como é que o bullying era arenga, né? O capitão ficava arengando pro outro. Aí inventaram essas palavras americanizadas e deram um peso muito maior pra coisa. Pra uma coisa que existia há séculos. É, existia, e assim, a gente sabia lidar com isso, né? No Ceará a gente tem anti-bullying pra tudo. Não tem nada que acaba de dizer que ele não sai sem o anti-bullying. E aí, a gente tem resposta pra tudo, principalmente quando é nessa situação. Uhum. E aí eu vivia no interior, a infância... A gente sempre tende a achar que no passado as coisas eram melhor, né? Rapaz, era mesmo, sabe? Assim, naquela época a gente não era menino de grande hoje em dia que passa na internet, né? Uhum. A gente era criado com sustância mesmo. Nossas brincadeiras eram passear, andar de cavalo, era pescar, era pegar uma cama de ar e descer o rio correnteza abaixo. queria era jogar futebol. Era atividade que dá sustância no cara e que você cresce com a casca grossa, entendeu? Então era muito diferente. E obviamente um período bem diferente também por conta do ser no interior do Ceará, né? A escassez de conteúdo de entretenimento. Então a televisão era rara e quando pegava algum ou dois canais e muito mal. E o cinema era a grande janela e o olho para o mundo que a gente acabava tendo como única opção e graças a Deus, uma opção maravilhosa. Mas querida, deixa eu só eu vou te interromper de vez em quando, se não se importa, tá, querida? Só para fazer umas perguntinhas assim. Me diz, na cidade, essa Senador Pompeu, tá? Eu nasci no Piauí, apesar do meu sotaque gaúcho. Tá? E eu conheço um pouquinho do Ceará, mas eu não conheço o Senador Pompeu. Mas assim, tinha cinema lá? Tinha, na década de 60 e 70, todos os municípios tinham cinema. Obviamente que não eram cinemas com a infraestrutura dos grandes cinemas das capitais, eles eram um pouco mambembes, mas lá tinha uma programação bem interessante, né? Lembra do primeiro filme que tu viste? Lembra no cinema? Foi um filme do Bruce Lee. Uau! Foi. É mesmo? No caso, já Operação Dragão ou o filme Não, não, não era Operação Dragão, não. Era Fúria do Dragão. Ah, Fúria do Dragão. Tá. E o repertório desses filmes do interior normalmente era o Western Spaghetti, era o filme de Kung Fu. Claro. E filmes de Sansão, Dalila, é. Claro. Às vezes até na mesma sessão, né? Às vezes a pessoa pagava um ingresso e via dois de gêneros diferentes, né? Era, exatamente. Era uma grande atração, era grande entretenimento e era o que a gente tinha. Uhum. E era muito enriquecedor. E éramos felizes e não sabíamos, né? Exatamente. Me diz uma coisa, Alder. Como é que daí... eu vi fotos e cenas de tu dando uns chutes, umas punching bags, assim, e eu estudei nos anos 80 um pouco, fiz uns meses de boxe, e nos anos 70 eu fui até um judoca até competente, tá? Eu não sou, obviamente, expert nem perto em artes marciais, mas pela forma que eu vi dos teus chutes, eu diria que ali não é Kung Fu, seria mais pra Taekwondo, acertei? Tá, e me diz uma coisa, e como é que foi daí que entraste nas artes marciais e daí a gente já pula pra tua ida pra Los Angeles, pode ser? Tá, então eu quando o primeiro momento que eu vi o filme do Bruce Lee, aquilo foi muito instigante pra mim, né? Eu tinha, sei lá, 9 anos, 10 anos, se eu não me engano. E aquilo foi muito fascinante, foi algo que me despertou um interesse muito grande por arte marcial e por filmes de Kung Fu. Só que na época não tinha academia onde eu morava. Claro, então, assim, treinar era uma coisa mais do imaginário de você tentar repetir de uma forma maluca que você via nos filmes. Que nem sempre era muito seguro e saudável, né? A gente se machucava e tudo. Mas era divertido. E quando eu fui, em 84, eu fui fazer um intercâmbio cultural nos Estados Unidos. E foi quando eu vi o Taekwondo pela primeira vez na vida. Então, qual cidade é isso, querido? Eu fui para uma cidade pertinho de Detroit, uma cidade pequena chamada Dayton Plains, que era bem pertinho de Detroit, uma cidade de 5 mil habitantes. E aí eu fui numa academia de Taekwondo e quando eu vi aquilo ali, foi algo muito fascinante para mim, porque tudo aquilo que eu via nos filmes, toda aquela plasticidade, a beleza dos movimentos, as pessoas faziam aquilo ali com uma forma muito natural, parecia ser fácil. Então, legal. Assim, foi uma paixão à primeira vista pelo Taekwondo naquele primeiro dia que eu fui nessa academia. E de lá, não parei nunca. O Taekwondo foi parte da minha vida por muito tempo, seja como atleta, como professor, como técnico, como dirigente de federação, como competidor. Foram mais de 20 anos numa vida no tatame, que eu tive academia e tudo. E acabou sendo, de certa forma, a porta de entrada, porque assim como o cinema me levou à arte marcial me levou de volta ao cinema. Foi quando eu comecei a participar de competições, e nas competições no exterior, especificamente em Los Angeles, eu via que muitos colegas faziam participações como dublê de luta em filmes de artes marciais lá em Los Angeles. E foi o que foi minha porta de entrada, acabou sendo... Que ano que fostes para Los Angeles aí? Não para competir, mas assim, meio de muda por um tempo. Então, depois que eu comecei fazendo esse trabalho de dublê de luta, eu fiquei indo e voltando por muito tempo, né? Tu então, lembra, assim, pode dizer o primeiro, fala-se assim, os dois primeiros filmes que apareces, que fizesse, fosse dublê de cenas de ação de luta lá. Ah, eu fiz muitos trabalhos no... Teve uma época que existia os filmes de cinema, que era Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris, esse claro. Cinema. E naquela época não existia internet, então existia uma janela muito grande de diferença entre o filme lançado nos Estados Unidos e chegar no Brasil. Claro. E nesse meio existia toda uma produção de filmes de baixo orçamento, independente, que supria as locadoras. Claro, os straight to video, né? Straight to video ou direct to video. Exatamente, VHS. E era nesse universo que eu me inseri. Era filmes de baixo orçamento com os... Mas quando que, assim, trabalhasse com quem? Por exemplo, com o Gary Daniels, com o Lauren Avedon, assim? Trabalhei com o Lauren Avedon, com o Don Drago Wilson, com a Cynthia Rothrock, com o Gary Daniels. Ah, com a Cynthia Rothrock, legal. Don The Dragon, legal. Com essas figuras todas que eram os ícones da época do home video, né? Uhum, assim, conheci todos, fiz muitos trabalhos distantes de muitos deles. Uhum. E depois eu comecei a fazer assistência de produção, porque minha formação é administração de empresas, então eu comecei a entender o quanto minha formação podia ser útil para um plano de carreira no cinema. Porque quando eu fazia o trabalho de dublê, eu comecei a entender o quanto que aquilo ali era administração pura e aplicada. Ah. E foi quando eu vi que seria importante começar a mudar o foco e agora começar a entender o que é que acontece de uma forma prática uma produção de cinema através do olhar da administração de empresas, que é a minha formação. Que interessante. E daí eu migrei para a área de produção e comecei a fazer trabalho lá em Los Angeles também, até quando eu achei que tinha maturidade, pelo menos mais administrativa e não tão artística, de começar a fazer meus primeiros projetos. Vamos falar do Sam Lane Hits, né? Que é um filme que eu acho bem interessante, super ambicioso, né? Me fala um pouquinho assim, como é que foi de partir da ideia para, eu vou dirigir um filme de artes marciais, mas vai ser feito no Ceará, quer dizer, sabe, essa ideia toda por trás, assim, me parece, certamente, quando pensaste isso, um lado teu deve ter te dito, por favor, eu tô sonhando, por favor, que coisa mais doida isso. Fala um pouquinho disso, pode ser? Porque, na verdade, esse segmento de home video, né, ele era um mercado muito forte, e eu sabia que, para começar, teria que entrar por esse nicho, primeiro, que ele, embora competitivo, mas era um filme de menor orçamento que seria possível realizar. Uhum. E era um filme tanto quanto, assim, ele era ousado, mas pé no chão, né? Porque por muito tempo minha ponte aérea foi, na verdade, Fortaleza e Los Angeles, e não Fortaleza e São Paulo e Rio, como é hoje em dia. Uhum. Então minhas relações profissionais estavam muito mais ligadas com essa região do que propriamente com o sudeste do Brasil. Então era mais fácil para mim conseguir levantar parceiros para fazer essa produção em Los Angeles e no Ceará do que entre Rio e São Paulo. E foi quando eu comecei a juntar todos esses pontos de coisas que eu tinha construído lá, de amizades, de parcerias, para conseguir viabilizar uma produção que fosse voltada para esse nicho, mas que entregasse um produto de qualidade que atendesse satisfatoriamente o que os fãs do gênero curtiam. Claro. Claro. E trabalhasse... Perdão. Não, eu ia dizer que trabalhasse em várias funções até nesse filme, desde direção de arte um pouco, até a fase de uma ponta até, como um capanga lá, pois é. E assim, e a ideia, né, de colocar o J.J. Perry, que era na época dublê, mas já estava começando a fazer coordenação de lutas, até tem uma cena de luta até com, se não me engano é piauiense de nascimento, mas... a pessoa que eu vou falar, mas é criado no Ceará, que é o André Lima. É André Lima, tem uma cena de luta deles, até que lembra, por sinal, a coreografia de uma luta que o J. Perry coreografou com Ben Affleck e a Jennifer Garner no Demolidor. Isso, né, lembra... lembra bem a coreografia. E não, eu estou te perguntando isso porque eu acho interessante essa ideia de pegar um dublê para ser protagonista. No caso, ele até tá bem... tá super bem no filme, e também no caso, tem um ator que eu gosto bastante, sempre faz papel de chefe de polícia, que é o Jay Richardson. Ele faz um gangster, né? Então, me fala um pouco assim, tipo, lidar com esses atores tipo, dirigindo ali, porque, de novo, mesmo que esteja dizendo que seja algo pé no chão, não é muito pé no chão. É, assim, ele é um pouco ousado, digamos assim, né? É isso que eu digo. Mas pra mim acabou sendo uma grande escola, um grande aprendizado pra mim, de um primeiro filme, de tudo que você deve fazer e o que não deve fazer quando você faz cinema. Então, pra mim, ali foi minha grande universidade, né? É um filme que conseguiu ter uma carreira bacana diante das limitações que eu tinha orçamentárias, mas ele conseguiu, na época das locadoras, ser distribuído em locadoras em Hong Kong, no Japão, no Reino Unido inteiro, alguns países na África, Tailândia, Indonésia. E o Brasil foi bem popular, até eu me lembro, a dificuldade até para locar. Ah, sim, ele foi bem nas locadoras aqui no Brasil. Ele deu uma tiragem boa e locou bastante. Uhum. E o JJ Perry, no caso, porque é um grande parceiro, um grande amigo do Taekwondo, que a gente treinava junto lá em Los Angeles e tudo, e ele tinha um foco de fazer no trabalho de dublê, em ser coordenador de dublê e direção de ação, né? Que hoje ele é uma grife mundial. Action director, né? Nossa, hoje ele só trabalha com os maiores diretores e produtores de Hollywood em projetos gigantescos, né? Gigantescos, exatamente o que ele tinha mirado, porque é um cara muito talentoso, uma técnica absurda, extremamente criativo. Só que na época, eu não tinha um orçamento que eu pudesse ter o ator e o dublê. Eu tinha que ter o dublê ator. Né? Então, assim, se ele se machucasse, estaria ralado, né? Estaria de mal. Exatamente. Se tivesse essa capacidade de assumir essas duas funções, né? Uhum. Então, era. Tinha um pouco de ousadia nisso, de impor um cara como o DJ, que é dublê, esse desafio de fazer um personagem. Memorizando falas e tudo mais. É, exatamente. Ele mandou super bem, é um cara muito talentoso que optou pela criação do trabalho dele de designer de luta, digamos assim, porque é tão refinada a luta dele, claro. Por uma mera opção artística mesmo, porque aquilo é a grande paixão dele. Ele é um cara que ele é obcecado por cenas de ação, né? Um cara que já ganhou algumas vezes o prêmio Taurus, que equivale ao Oscar do Blaze. O Oscar dos Stuntmen. Exatamente. E ele já ganhou duas ou três vezes o principal prêmio da noite, que é de melhor cena de ação, né? Uma delas foi daquele filme com The Rock, Bem-vindo à Selva, numa cena que ele... Era até pra ser feito no Brasil, acabou sendo filmado no Havaí. Era pra ser feito na Amazônia, exatamente. É. Peter Berg dirigiu, né? É, exatamente. E o JJ fez aquele filme logo depois que ele saiu, que fez o Samente comigo, ele foi direto pro Havaí pra fazer aquele filme. Ah, que interessante. E me diz uma coisa, querido. Tem um filme também, esse eu nunca vi, tá? Foi assistente de direção, que é de 2000, acho que foi filmada por 2007, que é o Beyond the Ring, né? Tem um elenco super bom também, né? Um oscarizável, grande Gary Busey, né? E também tem um dos vilões mais conhecidos do mundo aí, que é o Martin Cove, que adora artes marciais e é mais conhecido como o Chris, né? Da saga Karate Kid, né? Hora da Verdade. É, fala um pouquinho da tua experiência ali, porque ali tu estava bem atrás das câmeras, né? E o JJ, se eu não me engano, trabalhou nesse filme também. Ele que fez a cena de ação, né? Também. Esse filme é um projeto do André Lima, que foi meu professor de taekwondo, um cara sonhador, que saiu do Brasil também para romper barreiras e ser pioneiro nesse universo ali, dentre os brasileiros, em Los Angeles, e é um filme que ele produziu e estrelou. É um filme de artes marciais, muito bacana, com lutas muito bem coreografadas, que o J.J. Perry foi o coreógrafo, e quem dirigiu foi o Gerson Sangenito, que também é daqui, que é brasileiro também, que mora em Los Angeles. Meu amigo no Face, até já conversei com ele. É, exatamente, assim, que é casado com a Karina Sangenito, que é a diretora de fotografia do filme. Fotografia tua. Não, é tudo como se fala em inglês, full circle, né? É, exatamente, é meio que um grupo, assim, de brasileiros apaixonados por cinema que faz acontecer, né? E esse projeto, eu fiz assistência de direção, dirigi segunda unidade, uhum, e fiz produção executiva também. Ah, produção executiva também? Ah, tá, isso eu não me lembro. Também, era um projeto que o André tinha o sonho em fazer, né, e de novo, assim, é um trabalho feito em parcerias que a gente se junta e faz acontecer. Uhum. E foi todo rodado em Los Angeles e ainda também naquela época do segmento do home video, né? Ele entrou na locadora na época. Muitos desses filmes também eram lançados na TV a cabo. Exatamente. O cable, Era o DVD e cable. Assim, o segmento para esses filmes. Uhum. E também foi um filme que foi muito bem nesse setor, nesse nicho. Ele transitou muito bem, conseguiu ser lançado em vários lugares. Que interessante. Eu quero te perguntar, querido, assim, porque eu estudei em Cuba em 89, e meu professor lá foi o Nelson Xavier, Sim. Pois fala um pouquinho, no caso, né, tu, não é de hoje que tu descobriste o Espiritismo, mas, né, foste um dos produtores do Bezerra de Menezes, que era um filme também de baixíssimo orçamento, que surpreendeu todo mundo, né, fez grande bilheteria. Fala um pouquinho desse nicho, né, que quase que pode ser assim, meio que vocês, tu e o Gerson, meio que inauguraram no Brasil, né, de filmes espíritas, diríamos assim. Quer dizer, eu entrevistei há um tempo até o Clery Cunha, que fez o filme sobre Joelma, né? Sim, sim, foi o primeiro filme brasileiro de espiritismo, isso. Mas assim, de seguidores, diríamos assim, do filme do Clery. Tá? Me fala um pouquinho da como é que foi essa ideia também ousada de chegar e fazer um filme sobre Bezerra de Menezes, um filme espírita, e também tinha pouca grana. Me fala um pouco disso, pode ser? Porque já no banho de Chico Xavier, obviamente a estrutura foi bem maior. Isso, o Bezerra de Menezes, ele veio como um estudo de o Glauber Filho, que é o diretor e meu parceiro nas mães de Chico Xavier. A gente buscava uma compreensão maior de como o cinema brasileiro deve começar a se comportar para encontrar o seu público, né? Entendi. E obviamente que a gente tinha um trabalho institucional envolvido com o Espiritismo, o Glauber muito mais à frente, e a gente percebeu que desde o Joelma nenhum outro filme tinha sido feito para atender o anseio desse público, que é enorme. E a gente pensou, ok, qual projeto poderia ser pioneiro para retomar isso tudo? Uhum, nada uhum. mais simbólico do que Bezerra de Menezes, que é um cearense, sim, que é um ícone, referência no Espiritismo, que até então o filme era o brasileiro, o nome mais conhecido. Né? Uau! E o maior, certamente o nome brasileiro mais conhecido do kardecismo, né? Exatamente. Uhum. Só que o grande público não sabia que era de Bezerra de Menezes. Esse que a gente fala, era o anônimo mais conhecido, né? Ah. E daí a Estação Luiz Filmes produziu o filme, o Glauber dirigiu com o Joy Pimentel e eu participei da produção, sou produtor associado do projeto. Uhum. E foi uma grande surpresa para o mercado, mas não foi uma surpresa para a gente, porque a gente sabia para que público ia falar e sabia qual era o tamanho desse público e o que esse público esperava. Tá, mas muita gente fora do meio do Espiritismo assistiu também, acho que isso te surpreendeu, muita, né? Muita gente. O filme vendeu 500 mil ingressos nos cinemas, que é um número absurdo para um lançamento que foi minúsculo. Claro, nós lançamos o filme com pouquíssimas cópias, foi um fenômeno de bilheteria na época. Claro, tipo assim, se vocês tivessem levado 100 mil pessoas às telas, vocês estariam felizes da vida já, né? Ah, demais. E levamos 500 mil, né? E com isso retomou, foi um filme que tem um pioneirismo de retomar de forma sistemática um gênero, porque logo depois veio o filme Chico Xavier, o biográfico do Claro, Chico, depois veio Nosso Lar, que foi sucesso de bilheteria, depois vieram alguns documentários do gênero, depois a gente veio com As Mães de Chico Xavier, que fechou uma série de vários filmes do gênero espírita. E a produção continua, agora vai começar uma retomada, está sendo feito um filme do Divaldo Franco, está sendo feito de Allan Kardec, e o Glauber Filho traz agora um outro projeto do seu produtor associado, que se chama Bate Coração, que é uma comédia espírita, linda, inspirada numa peça de muito sucesso de Nina, chamada O Espírito Baixou em Mim, que é um filme que a gente já está finalizado e estamos buscando agora uma janela de lançamento. Então, Zé de Menezes, ele reacendeu o interesse de um público e firmou um nicho de mercado muito forte no cinema brasileiro. Quase como que inaugurou um gênero de filmes, né? Um subgênero de filmes, né? Isso, exatamente. Encontrando o público, que é a grande dificuldade do cinema brasileiro, é fazer uma bilheteria. Em vez de alienar o público, atraindo o público, né? Exatamente, Deixa eu te perguntar uma coisinha sobre... agora a gente... Tem um filme também que eu gosto muito de trabalhar também, no caso foi o Gerson que dirigiu, e a esposa dele, a Karina Sanginito, que fotografou, que eu acho também bem interessante, que é o El e a Kill, né? Área Q, né? Obviamente que o pessoal está pensando na Área 51, aqui é de Kishore Mobin, né? Isso, exatamente. De novo, internacionalizando, diríamos assim, o Ceará, né? Com o excelente Azaia Washington. Isso. Né? O pessoal deve se lembrar, acho que o filme dele mais famoso é o Crime Verdadeiro, dirigido e estrelado pelo Clint Eastwood. Exatamente. E fala um pouco dessa experiência, de novo, né? Fazer um filme sobre espiritismo, tem um personagem americano e vou para Kishore Mobin apresentado. É um local que muita gente no Brasil não conhecia até. Isso. É um projeto bem intrigante, porque tem como protagonista o Isaiah Washington, que protagonizava, é um dos protagonistas do Grey's Anatomy, ele fez 3 temporadas do Grey's Anatomy, é um ator, fora de série. E é um projeto que surgiu de uma conversa lá em Los Angeles com o Jesse, com a Karina, quando eles estavam buscando um filme sci-fi para fazer no Arizona, eles estavam com um projeto em desenvolvimento e... Ah, no Arizona? Eu propus, eles queriam fazer um sci-fi no Arizona, eu propus, cara... Zero essa história, começa do zero e vamos fazer um sci-fi sobre ufologia no Ceará. Uau! Eu contei os casos ufológicos do lugar, claro. Os registros, né, como a região é conhecida e o quão atraente ela é visualmente, beleza, né? Natural. Uhum. E aí foi assim, aquele projeto que era do Arizona foi pra gaveta e começamos do zero, o Área Q, exatamente um filme que procurava... de certa forma, apresentar um sertão desconhecido do grande Brasil, que é esse sertão que tem essa mística da ufologia no interior do Ceará, que tem os relatos que são páginas dos principais jornais e ufólogos que vão nesses lugares para investigar tais relatos. E eu achei que era o momento de trazer um sci-fi verdadeiramente brasileiro, entendeu? Se permite, sem contar também que não deixasse de lado uma pegada meio espírita, que tem isso, uma pegada assim em cenas do filme, né? Exatamente, com um espiritualista, eu diria, né? Uhum. Numa relação de seres que são superiores, mas não são seres colonizadores, né? Tem uma diferença da proposta do que a mensagem, de qual é a tentativa de contato desses seres de outros lugares. Não é para take over, né? Não é para conquistar o lugar. Não, né? Exatamente. É exatamente um pensamento oposto ao pensamento bélico americano, que tem trincado na cultura deles, né? De todo filme de alienígena é com aquela questão imperialista de tomar o lugar, de impor... Xenófoba, né? Xenófoba, né? Exatamente. O medo do estrangeiro, né? Exatamente. Esse é o olhar que os Estados Unidos impõem aos seus filmes sci-fi, né? E a nossa proposta era exatamente fazer o contrário, fazer um filme que tivesse uma relação com a ufologia, que tivesse uma relação com o gênero, mas que fosse com uma proposta... bem, e o filme ficou bacana, a gente lançou nos cinemas no Brasil, vendemos na faixa de 50 mil ingressos, com lançamento minúsculo, mas conseguimos colocar ali uma cimentinha no gênero que eu espero que o Brasil volte a retomar em algum momento, em breve. A mesma coisa, e foi vendido para fora do Brasil também? Foi, ele foi negociado em alguns países, mas esse detalhe de onde ele foi, aí já não tenho mais assim tanto acompanhamento. A última vez que eu tive de negociação é que ele está no, acho que está no Netflix nos Estados Unidos. Ah, que interessante. É a plataforma internacional que ele está disponível. Ou é no Amazon ou no Netflix, eu não tenho certeza, mas ele está numa dessas plataformas dos Estados Unidos. Tá, deixa eu agora pular aqui e vamos para as tuas comédias, tá? Tá. Porque, por exemplo... Shaolin do Sertão. Vamos pro cinema em Hollywood, né? Quer dizer, tem essa pegada, me lembrou muito, sabe o quê? Umas comédias clássicas dos anos 60 do Cantinflas. Sim, sim. Né? Do comediante mexicano Cantinflas. Mas me fala um pouco essa pegada, tem um visual até quase de filme espanhol, de comédia espanhola, né? Muito colorido, assim, esse lance meio do escracho, mas tem um humanismo muito forte e, de novo, tem ação, que gostas muito, e tem também, obviamente, homenagem a cinema de pequena cidade, né? Conta um pouquinho da concepção desse filme, pode ser, porque eu sei que tu fizeste um curta antes. Isso, né? Me fala um pouco, assim, de... já fiz um curta agora, acho que está na hora de ampliar e transformar esse curta, essa ideia num longo. Acho que vai dar para um longo. De novo, uma ideia que eu consigo imaginar muito pro produtor pensando, mas tá louco? O que, que esse cara tá pensando? É um filme bem abusado, digamos assim, fora da curva de tudo, né? É um filme improvável, tanto da sua execução como do seu sucesso, que ninguém acreditava. Mas é um filme de memória, de lembranças da minha infância no interior, onde eu vi a televisão chegar, onde eu vi o cinema morrer, né? Que teoricamente essa situação poderia gerar um filme triste, mas é um resgate de uma memória de infância, onde o aspecto lúdico e ingênuo fez com que eu transformasse aquilo numa comédia. Tem um clima bem nostálgico, né? Bem nostálgico, exatamente. E quase biográfico, assim, distribuindo um pouco do alter ego em várias figuras daquelas que estão destinchadas dentro do filme. E o protagonista numa relação muito também de um alter ego, até da trajetória das dificuldades que eu levei particularmente para fazer aquele filme em si. Ah, é? Né? Então ele tem um pouco de uma meta-linguagem inteira. A primeira cena tem um diálogo na família, onde ele põe em questionamento se deve continuar na relação com o cinema ou se muda de vez para outra profissão, que aquilo ali eu vivi aquela situação no longo desse projeto com a minha família, numa situação parecida, exatamente onde eu questionei se deveria continuar ou não. Estava exorcizando teus demônios ali, então. Exatamente. ele tem muito disso. Então, e é um filme que é uma grande homenagem ao cinema, né? Tem um resgate histórico muito importante, que eu tenho uma preocupação nessas comédias, que elas não sejam simplesmente descartáveis, mas que ela tem uma importância histórica, de contextualizar uma situação política, econômica, social e religiosa da época, através do cinema, de uma história que realmente aconteceu, que está na memória de muita gente que vivenciou aquele tipo de cineminha, mas não tinha nenhum registro para conseguir contar. Alô? Alô? Alô? Esse é o grande problema do celular. Será que a bateria morreu? Provavelmente. Pelo jeito, tenta aí, Fufunha, mas eu acho que a bateria... Devo desligar aqui para ajudar Não adianta nada. Vai, Fufunha, vai tentando. É esse o meu grande problema com o celular, viu? Como sabe, né? A gente sempre, combinou, já sempre tento sempre peço, né, fone fixo. Só que, infelizmente, está cada vez menos popular o fone fixo, mas a conexão já do fone fixo é sempre superior, como essa história, né? Quando acaba a bateria do celular, não tem jeito. Fala, Fufunha. Avisei o Marco, mas não dá nada. Nada? Qual é a mensagem que dá? Telefone fora de área, bateria que já era. Então já era, tá. Então, eu ia só perguntar daí, já estava mais pro final, ia perguntar só do Shaolin do Sertão, que é uma... O pessoal deve ter visto, ou quem não viu, é uma comédia onde, em vez de um monge Shaolin num templo no Oriente, é um nordestino lutador de artes marciais no meio de jegues na Caatinga nordestina. Que é um filme que fez bastante sucesso, até quem é o guru até no filme até é o Falcão, o cantor Falcão até. Tudo bem, eu vou ter que fazer depois em off, então para ele, basicamente eu vou perguntar para ele se... Porque tem um ensinamento, tá, João, no filme. Sabe que esses monges de filme sempre são sábios, sim, né? Sim, sim. Só que no filme é o Falcão, né? Então, com o chapéu de cangaceiro e tudo mais, daí uma hora ele fala assim... Ele diz, né, às vezes de onde menos se espera que se vai tirar algo, é daí que não sai merda nenhuma. É uma coisa dessa linha. Então, eu ia perguntar, vou perguntar em off, então, depois do nosso convidado e responder na semana que vem, ah, que ele acha que essa pasta é meio autobiográfica, se é uma mensagem que teria. Mas, vamos para a primeira. Aqui, o Fufuinho pode tentar mais uma vezinha, por favor, Fufuinho? Tenta lá, Fufuinho. Vamos ver. Qualquer coisa, a gente estava no final mesmo. Fora de... Tá, então morreu a bateria mesmo. Morreu a bateria. Então tá. De qualquer forma, eu quero deixar o agradecimento aqui. Foi, a gente teve, né, cobriu bastante da carreira dele, praticamente toda a carreira. Então, de qualquer forma, deixo o agradecimento aqui ao grande Alder Gomes. Então, vamos passar então para as canções, então? Ah, vamos. Alô? Começar com a primeira. Tá. Marco Antônio, tan. Canção de 59, não fez sucesso, o cantor Billy Fury. Fury como fúria mesmo, F-U-R-Y. Canção, como eu falei, de 59, Time Has Come, ou seja, chegou a hora. Esse cantor, apelidado de Elvis Britânico, idolatrado pelo veteraníssimo Cliff Richard e também pelo Bernie Taupin, né, compositor de tudo que é obra do Elton John. Em 15 anos de carreira, ele teve 26 hits, no Reino Unido, e só os Beatles e o Elvis tiveram mais canções no topo das paradas da Inglaterra até os anos 70. O nome dele de batismo, Ronald Wycherley, nasceu em 17 de abril de 40 e faleceu em 28 de janeiro de 83. Faleceu do coração, ele tinha um problema congênito no coração. Ele nasceu em Liverpool, morreu numa cidade chamada Paddington, e tem até uma estátua de bronze erguida em tributo a ele em Liverpool. Ele pode ser ouvido em filmes como Play It Cool, que é um filme que ele também estrelou. Até o nome do personagem dele era Billy Universe. E esse filme foi dirigido pelo Michael Winner, que mais tarde ficou conhecidíssimo por dirigir muitos campeões de sucesso de bilheteria, inclusive Desejo Matar, Desejo Matar 2, Desejo Matar 3. Também o Billy Fury pode ser ouvido na trilha sonora do filme Educação, que é com a Carey Mulligan e o Peter Sarsgaard. É um filme de mais ou menos uns 4, 5, uns 6 anos de idade. Então, vamos para os anos... vamos tocar os maiores deles, que é de 61, Jealousy. Vai lá, foda. Fury me lembrou, Fury, o cavalo selvagem. Ah, não, esse é outro Fury. Pois é, essa canção do Jealousy fez bastante sucesso no Reino Unido em 61. Então, vamos para os anos 60, vambora, por favor. Vamos embora, Fury. Coisinha meiga, Marco Antônio. Pois é, muito meiga, canção de 63, do grupo The Cookies. A gente estava conversando ontem, né, sobre em abril, teu aniversário, que, tem gente que provavelmente vai vir até de fora do país. Todd Hunter, então, Todd Hunter Green. Então, ela, nessa canção, está falando que ela quer de presente de aniversário um rapaz. Ela quer um garoto de aniversário. Então, tem um pouquinho, um link, né? Porque a gente tenta sempre fazer links aqui, né? Tá. Então, a mãe está bem, né? Tudo bem, graças a Deus. I Wanna Boy For My Birthday, canção de 63. O único sucesso mundial delas foi a canção Chains, né, Correntes, uma canção de 62. Uma das pessoas até que escreveu a canção, que a gente vai ver um trechinho daqui a pouco, foi a grande Carole King. Carole King, que tu adora tanto, eu também gosto muito. Essa canção que eu já ouvi um trechinho foi depois ser gravada até pelos Beatles. Deixa eu ver, esse grupo esse grupo de moças do bairro até lembra até um pouco a voz, um pouco a pegada da Leslie Gore, e canção bem, bem romântica, assim, bem pré-adolescente. São do bairro do Brooklyn, Nova York. Esse grupo foi formado na virada de 53 para 54. Integrantes Dorothy Jones, Darlene McCree e a prima da Dorothy, que era a Beulah Robertson, e depois ela foi substituída pela Marge Hendrix. Fizeram um backing vocals para o Neil Sedaka, trabalharam com a Carole King, como eu falei, Little Eva, Mel Tormé, e mais adiante com Ray Charles. Daí elas mudaram até o nome para Raylettes, né, porque elas eram o grupo que acompanhava o Ray Charles. A última gravação delas foi em 1967. Elas podem ser ouvidas em filmes como Shampoo, André, Uma Foca em Minha Vida, e no documentário Nossa Querida Freda, que era foi um documentário feito sobre a Freda Kelly, que foi secretária dos Beatles. Então, vou tocar um trechinho do Change, olha, por favor, de 62. E como você tocou no assunto, o Todd Rundgren está tentando acertar a agenda dele. Agora, já confirmaram o Fábio, o famoso Fábio de Stella. Claro. E o Willy de Oliveira, do Rádio Táxi. Ah, confirmaram? Esses já confirmaram, dia 26 de abril do ano que vem. O Willy de Oliveira é um grande cantor. Grande cantor. Boníssima. Eu sei que já entrevistasse ele até, né? Já, várias vezes, várias vezes. Um vozeirão, se apresenta também para a comunidade brasileira, no exterior e tudo mais. Sim. E o Fábio, né, nascido no Paraguai e... O Juancito. Exatamente, mas com mega voz, amigaço do Tim Maia e tudo mais. Esses já confirmaram, e você também virá, óbvio. Olha, falando sério, farei o possível mesmo, falando sério, eu acho que vai ser maravilhoso. Vai. Vamos então... Eu já estou procurando, inclusive, um lugar grande, viu? Mas para os amigos. Tá, mas mal que lhe pergunte, vai ter que contratar a gente para ser, para... Porque não pelas atrações, mas dizendo, vive dizendo que tem uma pessoa de poucos amigos, como é que vai ser? Então, vai contratar a gente para fazer de conta que é amigão dele? Eu vou pegar os noia da cidade, dar um banho, fazer a barba, levar tudo para lá e dizer para eles. Pegar os noia e obrigar eles aí. Todos noia. Entendi. Tá. Vamos lá. Tá. Isso é bem o som da Motal. Motal. Não, é inacreditável como nessa época aí, né, não estou, por favor, desprezando esse grupo que é maravilhoso, mas o cara tocava uma pedra numa moita e saía 57, né? É. Esses grupos vocais, quer dizer, uma maravilha. Só para dizer, essa canção Chains, né, quer dizer, Correntes, no caso, ela está fazendo uma alusão a um relacionamento que tu não consegue se livrar, como é que é, né, não consegue quebrar os elos, né? E a dificuldade de sair de um relacionamento que muitas vezes tu, a pessoa quer pedir a conta e não consegue. Então, assim, daqui a pouco a gente já está entrando nos anos 70, só para avisar, mais adiante, normalmente a gente faz um link, né, eu tento fazer um link com alguma coisa a ver com o convidado. Então, mais adiante, o pessoal que está ouvindo o programa, se prepare que os maiores astros de artes marciais de todos os tempos vai... a gente vai tocar aqui uma raridade, na verdade duas canções, vocês vão ver ele como cantor, então um ato de artes marciais, mas no caso vamos agora para os anos 70, por favor, uma canção de 72. Por favor. Sur mon clavier muet, et les notes tombaient, les cordes qui vibraient, et tu savais déjà ce que tu disais, ta voix pleurait. Comme je t'écoutais, je voulais t'expliquer que tes rêves d'enfant sont ma réalité, de ne penser qu'à nous tout allait changer, je voulais crier. Oh, aime-moi, je t'en supplie, aime-moi, ne pense pas au rêve. Et que je t'aime comme je t'appartiens, car je suis près de toi si bien peu de choses que tu as ma vie. Oh oui, et j'ai besoin de toi ces nuits sans lendemain, quand ta voix me suffit rappelant mon refrain, pour venir jusqu'à moi m'offrir une rose, me donner ta main. Et aime-moi, je t'en supplie, aime-moi, ne pense pas au reste. Marco Antônio. Quem caiu? Marco também caiu? Que barbaridade. Esses telefones, Fufunha. Esses telefones. Esses telefones. João? Oi. João? Oi, tô te ouvindo. Ah, tá bem longe. Fufunha, tá me ouvindo, João? Tô perfeitamente. Então é o seguinte, ó. Mandaram mensagem dizendo que voltou ali. Se a gente pudesse tentar um contatinho, pode ser, com tentar lá, o entrevistado. Disse, mandou há um minuto uma mensagem. Põe lá. Vamos ver se funciona. Vai lá, Fufunha. Por favor. Eu só faria a perguntinha aquela. Vai. Tá no ar. Uau. Alder, tudo bem? Opa, aquela linha aqui. Tudo bem, querido? Caímos, mas estamos de volta, tudo bem? Opa, beleza. Ah, obrigado, querido, por ficar aí no aguardo. A gente na verdade, eu já ia finalizar, tá? Não deve ter ouvido quando caiu a conexão, mas é o seguinte, eu já ia passar pro teu, depende do teu filho mais conhecido, né, que é o Shaolin, do Sertão, que tem toda essa homenagem a clássicos do... dos filmes de Kung Fu, eu estava até comentando, em vez de um templo de Shaolin na Ásia, a gente, ali o que a gente vê é basicamente a Caatinga, né? A Caatinga com o jegue ali e o protagonista e seu guru, que é feito pelo grande Falcão. Isso. Né? Pois é. E eu estava comentando, até o João morreu de rir, que tem, né, nesses filmes sempre tem um ensinamento, né? Porque são sábios os gurus, obviamente, né? É. E o Falcão, o pensamento que ele fala, eu não me lembro exatamente, mas não é ipsis literis, mas eu vou tentar reproduzir aqui. Ele fala, tipo assim, em alguns lugares, em algumas situações, quando a gente menos espera, é daí que não sai merda nenhuma. E eu queria saber assim, se isso é mais ou menos um pensamento que tu segue a tua vida. É, Zé, eu tenho um pensamento ali que ele fala, a partir da meia-noite a tendência é amanhecer. Filosofia medonha do mestre chinês. Na verdade, fala um pouquinho mais alto só, querido, por favor. Tá. Na verdade, eu toco minha vida vivendo e fazendo o que me dá prazer em fazer, né? Uhum. Eu tenho esse cuidado de me envolver com os projetos se eles me seduzirem e me apaixonarem. Se não, eu prefiro não fazer. Porque é tanta dedicação, tanta devoção a um projeto que você entrega da sua vida para ele, que ele tem que ser algo que seja parte da sua vida e algo prazeroso, que você está fazendo uma renúncia por outras coisas. Certamente. Então, assim, é com esse pensamento que eu me jogo em tudo que eu faço, né? Uhum. E, assim, eu nunca sei o que é que vai acontecer, mas eu sei o quanto de dedicação é jogada a eles, que algo vai acontecer. Uhum, né? Uhum. Exatamente o que a gente não sabe, nem a proporção disso tudo. Exatamente. Então, o que eu sempre espero é que o filme que alcance o seu objetivo de se comunicar com o público, né? Que acho que minha grande ferramenta nessa questão toda de fazer cinema é poder levar histórias que cheguem ao público e consiga ser fácil de assimilar, mas não descartável. Entendi. Mas e como é que foi fazer um filme que é de artes marciais, mas tem essa comédia, tem toda essa transposição, né, de mitos asiáticos, milenares, pro sertão, né? Tá me ouvindo? Oi, alô? Alô, tá me ouvindo? Alô? Não vai, não vai. Alô? Não dá, caiu outra vez. Tá. Vamos lá pra outra aqui, pro trechinho? Vamos. Vamos, era canção então dos anos 60. Não. Desculpa, perdão, dos anos, eu tô confuso aqui. 70. É dos anos 70. Of love or laughter, I hear my voice, the more than after, wondering why the stage is empty. Can your goodbye be all that's empty? Why don't we try to fly so high again? Just for tonight, when I walk out into the burning light, open your heart. Marco Antônio. Oi. Malditos celulares, viu? Ah, não, vi o que é? Malditos celulares. Pois é. Não, tudo bem. De qualquer forma, pelo menos, eram duas perguntas que eu ia fazer. A primeira, pelo menos, ele estava falando já sobre o sucesso estrondoso do Shaolin do Sertão, sem estresse. Então, vamos ver. Essa canção que a gente tocou agora, um trecho agora, a gente não chegou a tocar a anterior em francês, chegou? Tocou. Ah, pegou, tá. Tocou. Então, só para avisar, o cantor Gilbert Montagnier, canção que a gente que vocês ouviram então, na íntegra, era A Memoir, ou seja, Me Ame, né, Ama-me, né, canção de 72. E o maior êxito dele foi essa canção em inglês, Just For Tonight, que é uma canção de 84, que ficou famosa no Brasil por comerciais de cigarro Hollywood, né, Hollywood de sucesso. No caso, ele nasceu, o Gilbert Montagnier, em 28 de dezembro de 51, está vivo, tem 66 anos, é de Paris, cego de nascença, é organista, cantor, basicamente pop e blues, produtor e arranjador. Ele tem o título de Cavaleiro da Ordem das Artes e Letras, lá pela França. O primeiro sucesso dele no país foi, no caso na França, foi em 71. Ele fez até tours pela Europa toda com o recentemente falecido Johnny Hallyday, né? O Johnny Hallyday morreu há questão de um ano e pouco. Ele pode ser ouvido no filme A Night at the Roxbury, no Brasil era Estragos de Sábado à Noite, um filme com Will Ferrell em início de carreira. Mariage, que era Casos e Casamentos, é uma comédia dramática com a Miu Miu e o Jean Dujardin, que é uma comédia dramática sobre um casamento, uma celebração de casamento que tem tudo para dar certo e acaba não dando. E é isso, então, Gilbert Montagnier. Agora, o link que eu faço dos anos 80 é que essa canção... Eu desconhecia completamente, nunca ouvi na minha vida. O que vai ser agora dos anos 80? Nunca ouvi, para mim foi uma surpresa. Pois é, então agora a gente está fazendo um link, né, com o nosso convidado, que é expert em artes marciais, então a gente vai tocar agora nos anos 80, primeiro não vou identificar, não. Mas a mesma canção Just For Tonight também, que é, só que assim, com partes em inglês, tá, dizer, vamos ouvir. Tá, vamos lá. 朦胧夜晚，令星也暗淡，迷人夜晚，令心也跳弹，情在我心，像星光灿烂，情在你心，是今天冷淡，同意共对，令手脚变硬，求能共聚，令今晚灿烂，流露我心，是欢欣顺世间。像星光灿烂，情在你心，是今天冷淡，无言共对，令手脚变硬，求能共聚，令今晚灿烂，流露我心，是欢欣顺世间。Just for tonight， 祈求在今晚相拥于臂弯，让我好欣赏一双有白眼，期望你今晚会逗留。Just for tonight， 茫然的伤感深于双眼间，我自问孤单，但现在实太难，仍期望你今晚会逗留，盼望同到今晚。Just for tonight， 茫然的轻拥，珍惜分秒间，寂寞的心可否？ Eu pensei que em tudo, mas eu nunca supus ou pude supor que a Showtime um dia fosse tocar uma música cantada em cantonês. Pois é, essa canção aí, vocês já tinham ouvido, a gente tinha ouvido a versão mais famosa, Just for Tonight, do Gilbert Montagnier, que é de 84. Na verdade, a Just for Tonight em inglês, né, do Gilbert Montagnier, que foi até tema do comercial, Cigarros Hollywood, na verdade já era a versão de uma canção de um ano antes em francês dele. Pois essa canção fez tanto sucesso, a versão em inglês, que quem vocês ouviram agora cantando em 86, Jackie Chan. Né? O Jackie Chan, no Ocidente ele não é tão conhecido como cantor, mas ele tem uma carreira já desde os anos 80 na Ásia como cantor também. Então, vocês ouviram então essa canção em cantonês, a não ser pelo Just for Tonight, que se repete várias vezes e não esquecer. Os maiores sucessos dele como cantor foi uma canção em inglês chamada Movie Star, que é uma canção de 84. Ele canta, olha aí, japonês, inglês, cantonês e coreano, com muito sucesso. Em inglês, né? Em inglês, isso, é. O Jack nasceu em Hong Kong em 54, o nome de batismo dele é Kong San Chan. Ele foi educado na severíssima Pequim Opera School, né? Lá ele aprendeu acrobacias, artes marciais, dança. Também morou na Austrália, e desde os anos 60 ele trabalha com cinema. Ele foi dublê em vários filmes, até ele aparece levando uma sova do Bruce Lee em Operação Dragão. Ele é um dos 50 caras que atacam o Bruce Lee. Ele fez um total cerca de 155 filmes. A fortuna dele é de cerca de 358 milhões de dólares. É o maior nome, provavelmente, da história do cinema asiático. Ele também é muito popular também nos Estados Unidos. E vale dizer que ele teve, acho que até perto daí, de onde é a rádio, a questão de uns 3 anos para comprar um avião. Sim, na Embraer. Aqui na Embraer. Isso. Qual é a cidade? São José dos Campos. Ah, São José dos Campos mesmo? Pois é, eu me lembro. A Embraer é aqui. Ele teve a 5 quilômetros aqui do estúdio. Ah, tá. Pois é, porque eu me lembro vendo na... fazer entrevista, mas ele foi comprar um avião aí, né? E ele foi pilotando. Ah, é? Ele é piloto. E nós não podemos esquecer de A Hora do Rush, né? Claro, claro, A Hora do Rush. Até, olha só, alguns filmes famosos, Mestre Invencível, Projeto China, ou Project China, Police Story, que é o que eu mais gosto, Police Story 3, que também é chamado Super Cop. Esses são filmes feitos na Ásia, né? E nos Estados Unidos, por exemplo, os mais famosos certamente foram os 3 filmes da A Hora do Rush. Porque, senão, no A Hora do Rush, no terceiro, ele canta até Closer I Get to You, que ficou famosíssimo na voz da Roberta Flack. Né? Ele é sensacional. Gosto muito também dele. Pode ser ouvido do filme Armadura de Deus, que é um filme bem bacana que ele fez, obviamente de ação. Então é isso, começou a ficar famoso e pensou, tá, vou também faturar como cantor e colocar canções nos meus filmes. Então, vamos tocar um trechinho, então, por favor, do Movie Star, que é de 84. Vai lá, Fofinha. Por favor. Are you ready? Action! Camera! All right. Get up myself and make a deal. Don't play the song. I wanna trouble much. Don't make me sad. I wanna be your man. Remember me. Eu particularmente gostei mais da outra. Da outra, pois é. da versão da outra. Essa canção interessante, agora, né, que se a gente não prestar muita atenção, a gente vai pensar, poxa, né, mais uma canção ele cantando em cantonês. Não, ele estava cantando em inglês, gente, porque o sotaque é forte mesmo. É. Né? Essa canção, Movie Star, né, ou seja, astro de cinema, ele basicamente está falando para a moça que ele vai ser um astro de sucesso. Quer dizer, na verdade, né, ele já é há muito tempo. Então, de novo, quero agradecer... Minutinho, porque agora eu quero judiar de você um pouquinho, mas uma das exclusivas que eu tenho aqui. Tá, posso falar antes de tocar só um pouquinho? Pode. Só queria agradecer então de novo ao Alder Gomes, tá? Na verdade, eu tinha até avisado ali, quando caiu a primeira vez, que só tinha mais uma pergunta para fazer, né? Eu fiz, ele respondeu e eu quis abusar da minha sorte e daí fazer mais uma pergunta. Mas sem problema, quero deixar agradecido, vou falar daqui a pouco com ele em off, ou mais tarde, quando tudo, e daí pelo menos já quero deixar, então, assim, um grande abraço para ele por ter no meio da rua, entre um projeto e outro, ele tinha hoje duas reuniões de projetos, ele dá o celular para a gente poder conversar. Desculpa, querido. Vamos lá, vai me judiar então com alguma canção, uma raridade, é isso? Vai lá, Fufunha. Once in my life, I have someone who needs me. Someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of, long before I knew. Someone warm like you would make my dream come true. For once in my life, I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once I have something I know won't desert me. I'm not alone anymore. For once I can say, machucou, Marco Antônio? Uau, me dá detalhes, por favor. Temptations, solo David Ruffin, mais uma exclusividade, cortesia de Todd Rundgren. Tá, mas deixa só uma coisinha só que eu não tô entendendo. O Todd tá te mandando também coisas também que ele não... Não, coisas que não tem nada a ver com ele, mas... Ou seja, é tudo raridade, tem raridades que ele trabalhou e raridades que só, no caso, estão no coração dele, né? É, tem coisas que... não seria só do coração dele, tem coisas que só ele tem as fitas demo. Ah... É o que... Uau, uau. Ele, só ele tem fitas... Deixa eu ser meio sacana agora. E a marca d'água aquela, vocês não deveriam se colocar, então, para... Nós vamos colocar o tem que colocar, Fufuca, é, né? Porque como é que é a pirataria hoje em dia, o pessoal pirateia tudo, né? É que ninguém fica esperando. É, mas o problema é que quando depois a gente toca uma vez, o Fufunha, você tem um problema muito grande, e para isso precisa habilidade de um operador de primeira qualidade, porque se ele carimba em cima do cantor, fica um negócio desgraçado. Então tem que esperar o trecho que só tem a música para ele poder carimbar. Ah, entendi. Porque senão você corta a voz e o Fufunha tem horror. Claro, porque fica narração com a voz do cara, não é legal. É, o Fufunha ficou horrorizado quando tem que fazer Fufunha, isso. Fufunha, então quero agradecer a força aí. Obrigado por ter trazido o cara de volta ali. Uma pena que a gente não deu para continuar muito, mas sem mentira mesmo, ia durar mais questão de um minuto e eu já ia me despedir. Mas, de qualquer forma, me despedi dele, no caso. Agradeço a força, estou recebendo um monte de elogio aqui, inclusive tem amigo meu, assim, olha, conhecido meu de Roraima, Paulo Bastos, falando que estava... que não sabia nada da carreira do cara antes do Shaolin do Sertão e tudo mais, e ficou bem feliz. Quero mandar um abraço para os ouvintes, um abraço para ti, querido, um abraço para o Fufunha, e valeu a força, e até breve, então. Até breve não, até quinta-feira. Até quinta-feira. Como até breve? Agora. Até breve pode parecer um negócio aleatório, qualquer dia. Não, a intenção não foi ser aleatório, mas tudo bem. Tá? Até quinta, até então. Quinta. Tá bom? Um grande abraço, gente. Tchau.